querer a paz. O mundo tá em constante destruição. Vamos acordar, vamos acordar. Quem foi que disse? A vida é uma piada. Que fazer o certo é fazer a coisa errada. Esconderam a verdade e me enganaram. Mentiras, falsidades, só isso que ensinaram. Olha só o que ensinam na escola, mano. Falo sério, ideia certa, eu não tô brincando. Ganha mérito, é europeu. O mesmo que tira a vida de um dos meus. Plano certo, ajudando o genocídio. Mata ou se mata, comete suicídio. Como podem ver isso e dar risada? Vivendo em castelos, fazendo as jogadas. Vivemos fazendo parte do jogo, é. 500 anos Brasil, nada de novo. Olha aí, estão querendo nosso fim. Manipuladores com intenção ruim. Eu continuo torcendo pro bem. Nunca desejo o mal pra ninguém. Mesmo jeito que foi, é o mesmo que vem. Luto pra não ser mais um refém. Eu continuo torcendo pro bem. Nunca desejo o mal pra ninguém. Mesmo jeito que foi, é o mesmo que vem. Luto pra não ser mais um refém. Liga lá se eu demorei pra chegar. Sou só um, não posso estar em outro lugar. Andando nas ruas, é isso que eu vejo. Várias famílias com ordem de despejo. 2007, escravidão continua. Qual é a raça que apanha na rua? Não importa o que resulta, é sempre mal. Preso ou morto, resultado no jornal. Quer estudar e corre atrás de cota. Ninguém se preocupa, não seja idiota. Ditado velho, mas tenho que dizer. Tem que ser duas vezes melhor pra alcançar o poder. Mesmo assim, a paz não acompanha. A polícia olha feio, vacilar você apanha. Regime rígido, isso que eles mantêm. Na selva de pedra eu continuo torcendo pro bem. Continuo torcendo pro bem. Nunca desejo o mal pra ninguém. Mesmo jeito que foi, é o mesmo que vem. Luto pra não ser mais um refém. Eu continuo torcendo pro bem. Nunca desejo o mal pra ninguém. Mesmo jeito que foi, é o mesmo que vem. Luto pra não ser mais um refém. É isso aí, irmão. Tem que plantar o bem pra colher o bem. O mundo está cheio de maldade. Essa é a verdade. Me diz por quê.